gostei. Eu fui na loirinha e gostei, gostei. Eu gostei de todas elas, fui com todas elas. Não me apego, me deixa bolado. Com as minas tô fechado. A preta já colou, no olho já firmou. Perfume agradou, me atiçou. Colo, chego junto, uso e abuso. Ora me lambuzo. Obrigado, senhor. Na calada me arrumo, desaforo não aturo. Ela é supra-sumo, novuro. De cara já aviso, o nego aqui é liso. Dispenso compromisso, vou que vou. Segue meu caminho, se tu sabe te ensino. Por cima te vicio, demorou. Ruiva ou morena, preta ou japonesa, dos 20 aos 40. Eu vou. Na quebra sou o Ney, da cor do seu rei, eu cria minha lei. Ei, fui na japinha e gostei, gostei. Eu fui na pretinha e gostei, gostei. Eu fui na loirinha e gostei, gostei. Eu gostei de todas elas, fui com todas elas. Da cor do amor, se o pezinho for lindo, eu vou que vou, eu fui, eu vou, eu irei. Gordinha, magrinha, não há lei. Fitou, curtiu, gostou, peguei. Geograficamente me adaptei, eu sei. No lixo não achei o dom natural. Preservativo preserva a liberdade sexual. Eu fui na japinha e gostei, gostei. Eu fui na pretinha e gostei, gostei. Eu fui na loirinha e gostei, gostei. Eu gostei de todas elas, fui com todas elas. Dizer o que é certo ou errado, opiniões tem pra todos os lados. No meu entendimento sobre relacionamentos, eu prezo a liberdade de movimentos. Envolvimentos simultâneos, longevos ou instantâneos. Um breve tchau, um PS no bilhete escrito eu te amo. O fato é que eu cultivo flores, cada qual com sua história. Luz, ideias, cores, sabores diferentes. Amores delinquentes, valores transcendentes. Mulheres lindas simplesmente, a japinha me desarma. A morena igualmente me abala quando veste saia. A pretinha é uma tormenta, a ruivinha uma pimenta. A lourinha tatuada e suas sardinhas alimentam minha imaginação. Gosto de todas elas, donzelas do meu coração. Eu fui na japinha e gostei, gostei. Eu fui na pretinha e gostei, gostei. Eu fui na loirinha e gostei, gostei. Eu gostei de todas elas, fui com todas elas. Eu fui.